Voz Pavlov autorizado. Salvador, boa tarde, ano 620 da Gol, cara da Delta pronto. 620, boa tarde, após a companhia inicial, autorizado mesmo, até a extensão. Eu acho que é Mike Yankee, frequência livre para o programa. Coral sua para o 240. É o Coral 240. Chama 2-118-5, ajuste no 092 e novo. 0092, obrigado. Vamos lá, obrigado. Azul 2718, torre 1295. Salvador, boa tarde, 2718, está a 8.3 milhas no terminal. O 2718, continue a aproximação e fora de pista livre. Fora de pista livre, 2718. Azul 2718, autorizado por uso pistino 0, vento 140 graus, 129. Uso pistino 0, azul 2718. O número é 0, controle da 0, decimal 8. Controle o comando da 0, decimal 8. Salvador, 620, decimal 8. Colono 620, contato radar saída PUC, nível de voo 370. 370. usando SV366 estabilizado, voo 1869. 1869, torre 1895. 189, obrigado. Considera pronto, visual pela nave na final. 3145, após aeronave na curta, autorizado em manter a distância. Após ali, mantenho no 0, 3145. Gente, mantenha o setor oeste da Elisa Parique devido ao tráfego de aproximação à chegada a Mário e direção de cobertura. 6210, voo Serra Vitor 366. 6210, descentrada 2500 pés, ajustada em 1012. Obrigado pelo procedimento, a porta está ligada. Azul 2798, fala assim, claro, direita solo, 2019. Direita 219, 279, só. Correto, 3145, autorizado decolar, visto no 0, vento 130 graus, 12. Quase, autorizado decolar, visto no Mantenha-se da chegada da 3628, número 3 na aproximação. Voo no 169, chama Recife no 2835. 2835. 69, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus e no 1 baixo. Teve pouso, voo 1869. Autorizado gate 02. Autorizado gate 02, 2179. 3145, teclado 5, 4, controle 2098. 08. Pode estar 3145, decolou. 3145, contato radar na decolagem, saída da EL, suba para 360. 360, não dá EL. Pode botar EL, 3145. Obrigada, Lisa. Voo no 620, chama Recife, 126-85. 126-85, voltando pelo meu ótimo, se possível. Confirma a matrícula da aeronave? Matrícula? Gente, voltando pelo meu ótimo, que é o meu código 0122. Mantenha-se via corredores, ajuste 1012. 2869, solo 55, solo 219. 219. Da Gol, utilizado Alfa Juliette, Paixão 1, posição 1-0. Alfa Juliette, posição 1-0. Capitão Juliette, Osteco, prossegui. Ainda sem contato radar, o Juliette e o Osteco, mas próximo retorno para o controle novamente. É 210, chama a torre 2295. Boa tarde, 6210, você avisou a Renata Day. 6210, boa tarde, confirma o visual do campo. Você, 6210? Tá, visual do campo já? Isso. 6210, autorizado, posto, pista 10, vento 120 graus, 1-1, mais. Obrigado, posto na 10, 6210. São 3145, chama sempre Recife, no 28, decimal 35. 2235, 3145. Papa Romeu, Zulu, Delta Lima, prossiga. 32, Serra Brava, Romeu, Juliette, toma nos costas. Informação que você papada é Olinda e não me prepara. Estão no 1500 pés, o ajuste 1012 e mantenha-se via corredores. Já estou filmando, 9232 já está pronto. Gente, autorizado então, Serra Brava, Romeu, Juliette, conforme rota, plano de voo, é 344 aldeia, nível de voo 3030, Nicola Dona Zero, primeira curva à direita, Dael, Leda e posição seguro, será a saída. 5136, no transponder 1208 é o controle. Obrigado, Rio de Janeiro, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Correto, chama para o canal 08. Os leis do procedimento, reporta está ligado. 362, está ligado. Abatando Juliette, lógica S, controle. Vou e... Confirme, deixa no Salvador. Confirme, lá, chama o Salvador. 62, 10, autorizado alto, vai reportar antes do taxi Juliette. Sim, a atitude está mantendo no momento. Gente, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95, Juliette Oscar. Autorizado o CEASA, o quilo número 11, que reporta visual para o campo. Boa tarde. Né? 3628, reporta estabilizado para o controle. Reportar. Salvador, com a partida de Leste, Oscar. Juliette Oscar, Toral, informa autorizado o cruzamento dos eixos, forma no, cruzando através sul da cabeceira 35. Gente, vai reportar cruzando através sul da 35, Juliette Oscar. Siga para o controle. Tudo bom, Alta. Visual para o controle. Corre 1895. Torre Salvador, Papatango, Quilo Romeu Alta. Quilo Romeu Oscar, reporta sobre a RMA, fazendo 360 pela esquerda. Ok, reportará sobre a RMA, ou Quilo Romeu Alta. Autorizado sobrevoo a 500 AGL, meia milha passada da costa sobre o mar até a posição farol de Itapuã. O Juliette Oscar confirma novamente a informação. Gostaria de prosseguir em sobrevoo até o farol de Itapuã, pela Sobrevoo sobre o litoral 500 AGL, afastado meia milha da costa. Afirmativo, Juliette vai ficar eficiente, mantendo afastado meia milha da linha do litoral. Reporta sobre o farol de Itapuã. Eficiente, vai reportar o farol de Itapuã, o Juliette vai ficar. Torre Salvador 3628, final Renato, vamos lá. 3628, autorizado pouso 10, vento 140 graus, 109. Livre o pouso na 10, são 3628. Quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar, 360 pela esquerda, reporta o término. 360 pela esquerda, Quilo Romeu Então, final da 17, quilo Romeu Oscar. Continua a aproximação, informarei o quilo Romeu Oscar. Ciente retorna, confirmando o circuito para pouso no, na Salvador. Confirma pouso na pista no 7 ou no 0. Com Vila da Talema, voe Paripe, descendo agora no 1500 pés, reporta Paripe. 7, aguardo para girar base, tem um tráfego já na final de 3 milhas para pouso no 7. Juliette Oscar. Vai fazer o circuito pela direita, então aguardando o tráfego Juliette Oscar. Azul 9232, autorizado ali, manter a pista no 0. Ali, mantém, 9232. Quilo Romeu Oscar, autorizado, pouso, pista no 7, 130 graus, 109. Ei, pouso no 7, Quilo Romeu Oscar. Pronto, 3622. Juliette Oscar Eco, visual com a pista no 7. Afirmativo, visual está ingressando na 200. Então no 7. Da 3628, autorizado Alfa Juliette, 71, posição 01. A informação para a torre, para o som, amigo? Vai chamar o 219, então. Autorizado Alfa Juliette, 71, 01, na posição da 3628. Posição 08, confere. Negativo 01. 01. Através da cabeceira ou no site na do vento, Juliette Oscareco. Juliette Oscareco, autorizado tirar a base, aponte base para o final, 07. Sim, girando base no 07, o Juliette Oscareco vai reportar na final. Romeu Rocha, fala 01, livra no Papá, no ponto de frequência. Caiaque autorizado por 17, vento no 30 graus, 129. Autorizado por Juliette Oscareco. Zulu 9232, decolado Zulu 2, controle 120, décima 8. 08, Zulu 9232. Controle Salvador, Azul 92. 3-2, decolado, livra 810. A zona 2-3-2, contato radar, saída da EL, nível 300. Saída da EL, 300, azul 9-2-3-2. Solo Zona 3, confirma o 4 de cima. Pode ser entender que aguarde, então a gente vai confirmar com o Aero Flash Sky com o 4 de cima. Para Brasília. Pronto, copia. 3369, autorizado Serra Brava, Bravo Romeu, conforme rota procurou no 7, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva à direita. A saída será Argo Enerva. 5150, funciona. E 1208, encontro. Ciente no 8 homens fora, o Quebec Kilo. Para descida ou Quebec Kilo? Cruzar a descida para o sucesso. Local, reporta, cruzando 3.500. Quatro cinco, acena identificação, chegada bom, se desça para o 50. Eu acho como é que antes prossiga. Acione o código 0137, eu acho como é que antes reporta na vertical de Iguaçu. Vamos tipo de equipamento? 0137, eu transponder. Porta para descida ou na vertical de Iguaçu. Gente, eu vou esse asa em porta visual com sopa. A zona de 232. Chama sempre Recife, no 28, decimal 35. São 3290, autorizado Serra Vitor 366 da presente, descendo a 050. São 3190 SN, identificação, chegada Mari. DC, mantenha o 060. Após convoga, autorizado o ITAP e o 3190. O 3190 reduza para 2509. Lima, mando zero, copiou? Afirmo, reduzindo para 250. Delta Lima, visual com campo? Afirmo. Torre 1895. 1895, Delta Lima. Salvador, uma boa tarde para a Palmeira Zulu, Delta Lima. Confirmando para o Zulu, Delta Lima. Afirma, Zulu Delta Lima, já visual com o campo. Gente, aponta que eu tô final no 7, Zulu Delta Lima. Vai para final, o Zulu Delta Lima, no 7. Cezano 90, autorizado, porém, informações de tráfego para sul, 12 horas, 1-2 milhas. Cruzando a nível 145, descida 050, tráfego da companhia, mantendo 2509. Desça para 506, hoje como é que é, que o ajuste 1012. Descendo para 510, ajuste 1012, ó, como é que é. Já pulou 012. Salvador, Rua Nomeia 869, Brasília, também está informação em nosso posto. Para a cópia, 1-2-1 nesse momento. 19. Salvador, 269, autorizado Brasília, via 2-1-7, nível 360, sai da Arbon Elefa. Hoje, Arbon 1, após boa posição Elefa. Primeira curva direita, responde 5-1-0. Estamos confirmando já para baixo e ultravoo? Prefixa. Ah, sim, já resistiu 1-0. Autorizado, pouso já no 1-7. O vento no 30 graus, 1-1-9. Apenas confirma o baixo. É, abaixo, é. Chinama 314, tem. Você tomou o CDG, irmão? Deixa eu ver no horário. O horário está para 1-8-2-4. Não, só tem a. Acredito que a gente investiu, tá? 1-8-2-4. Já venceu. Negativo. 2894, chegada na área, desse mantém o 070. Autorizado Fabog, após Fabog Mário 3894, número 5, mantenha o PC. Torre 2895, acho que é mais antes. Já em passando pra torre, até que foi mal. Oscar Mike Yankee, confirma. O Romero está se aproximando do Fala de Tapoia. O Oscar Mike Yankee ou o Mike Oscar Yankee? Oscar Mike Yankee se aproximando do farol. Sim, a gente vai reportar a gente para o farol. Oscar Mike Yankee. Vai se aproximando do farol. November, Oscar Whiskey, prossiga para o corredor Pista Pregos, descendo para 3510, o ajuste no 0 no 2, o ajuste 1012. Bom, meu Mike, eu acho que aí aqui apenas confirmando a parte 4 e o pouso somente na cabeceira, né? Rafael. Tá autorizado já o cruzamento do campo, vai reportar girando base da nossa tipo à direita. Mike. Vai reportar a base pela direita. Para sair da boca, pressão pra gente. A 3290 para que você para o procedimento. Vou encerrar Vitor 368, são 3290. Controle Salvador 1208, por favor. 208, confirma chamada, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. 3369, passa 1500 pés, Arbor 1. 3369, contato radar, saída Arbor 1, nível 360. Arbor 1, nível 360, 3369. 3190, vou encerrar Vitor 368. Para sequenciamento 368 com 3190. Ok, 3290, desça para 2500 pés, o ajuste 1092. Afirma, autorizado o procedimento, reporte estabilizado com 3290. bota novamente pro custo, tá? Autorizado em torno, bota um 10. O gol no 869 copiou, fica livre em torno do portão, é ponto novamente pro custo. 45 na escuta? Afirmativo, senhor, na escuta. Gol no 645, apenas pela sua informação, temos um tráfego pousando pairado, cabeceira no 7, um Sikorsky 76 à sua esquerda. Não vai interferir com o pouso, já baixou e travou? Positivo, senhor. Tem só um minuto para autorização de pouso, reporta DA. Reporta DA. Desta via para o nível 050. O número 645, tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0 vento, 120 graus, 09 graus. Índice de pouso no 645. Chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 1895, tá 3290. Mike Yankee, solo 33, livre a pista à direita no pat 4, estacionar livrando o frequente. Sentinel 3290 afirma, número 2, aguarda somente a autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, aguarda 3290. 94, desça para 4000 pés, NH1012, autorizado direto o Sierra Vitor 369, né, 3294. Vai chamar no Servito 372, baixado e travado. Um ajuste no 092 no momento. Beleza, chamarei no 372, 319. Esquerda 219. Autorizado Alfa Feedback, portão 02. Confirmando quando o 645 reporta antes da Juliette. Azul 278, Sotocópio. 78, autorizado Recife, via Pesolumo 7, nível 350, sai da Puca, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponda 51 no meio. Com o outro órgão. 894. Chama-se dentro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 228, 260, boa noite, está 3369. Boa noite. Zuno 90, tráfego avistar, autorizado pouso, decimal 0. 120 graus, 119. Zuno 90, 33, Zuno 90. Azul 278, tem estimado o pushback? Azul 278, solta. Tem estimado o push? Azul 345, conta um previsto 02. Guarda pro 02. E394, chama a torre, Salvador em 118, decimal 95. A 3894 continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 012. Era autorizado o portão 62, em Fátima. Chinaman 314, Cota. Chinaman 314, Petrolina autorizado, VPZulu 20. Nível 340, sai da mão, transição Nenim, primeira curva esquerda, transponder 5061. Zero, boa tarde. TV Alfa, reporte de Cisneiro. De Gol, o Nuno 66, acione identificação. Foi direto pro do Serra Vitor 369, desça para 4.000 pés, KNH1012. KNH1012. Já avistado, baixinho, tá bom? Que batido. Autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus com 089. E livre descida para 15.00 pés, não estava conhecido no setor. Afirmo, vou passar em 145, Juliette, com 02, com 03. Juliette, 02, com 03. 390, Juliette, com 03. Essa do controle, November, Oscar Whiskey. Somos 4-3, chama solo, 1-2-1-9. Solo 2-1-9, está 3-1-9. Oi, boa tarde, Azul B7, mais passado. Azul B7, 1-8, autorizado linha e decolar, pistão 0, vento 0 graus, 1-2-1-9. Autorizado a linha e decolar, pistão 0, Azul B7, mais. Autorizado ataque de alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09,